meus amigos e meus irmãos, Deus está presente. Viva Jesus, o Cristo estadista que já vem em nossos corações para sempre. Ainda relativamente à igreja em Laodiceia, eu vou tratar com vocês de um assunto que depois eu vou jogar na cabeça de vocês para vocês trazerem as suas interpretações. É uma coisa que já muita gente já escreveu, já falou, explicações mil a respeito do assunto. Eu vou ler aqui depois uma passagem e vou ver se vocês se lembram de que eu falei de que nós trataríamos desse assunto aqui. Quem andou me lembrando ontem, anteontem aí, não fala, senão a língua vai cair da boca, hein? Eu também, se estivesse na plateia, talvez ficasse com a língua coçando para falar. Mas eu quero ver a manifestação de todos, inclusive todas as crianças. Quero ver o Hernani falando, o Sérgio falando. O Sérgio fica lendo o tempo todo a Bíblia ali, me acompanhando. Quantos anos você tem? 11, fica atento, fica me sugando as energias. Final da carta à igreja em Laodiceia. Vê se vocês se lembram. Por favor, quem já conversou comigo sobre o assunto, por favor, não fale. Bote uma mordaça na boca, e se não, tira a oportunidade dos outros de se manifestarem. Devem estar ansiosos. Não é, Vanderlei, para saber do que se trata. Vamos ver se você mata a charada. Não é ainda, não é agora não. É quando eu começar a explicar. Jesus, versículo 19 a 22, capítulo 3 do seu Apocalipse, segundo São João. Carta à igreja em Laodiceia. A quantos amo, repreendo e castigo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Meu Deus, a gente fica pensando, até treme por dentro. Ter Jesus como participante da nossa mesa. Que honra. Bem que ele está batendo a porta do nosso coração. Nossa verdadeira moradia. Versículo 21. Aqui que nós vamos começar a interpretar. Ao vencedor, eu lhe darei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Que glória, hein? Que glória! Quem tem ouvidos de ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas do Senhor. Ao vencedor, quem é que vai ler para mim esse trechinho aqui? Deixa eu ver. Alessandra, parabéns. Vou chamar a Renata hoje. Eu sei que você brilha mesmo. Juliana, né? Alessandra é sua irmã. Olha aqui, vai. Tá bem, lê aí. Versículos 21 e 22. Quantos você tem, Renata? 12. Ao vencedor, eu farei sentar-se comigo no meu trono, como eu mesmo, depois da minha vitória, sentei-me com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos de ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas do Senhor. Que voz bonitinha, né? Que gosto. Adorei. Apocalipse de Jesus, capítulo 20, versículo 4. E também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade de julgar. Meu Deus do céu, vocês estão vendo que coisa? Quando um espírito chega a essa condição, julgar sem preconceito, sem papri, sem interesses vergonhosos. Puxa vida. Vocês viram para o que Jesus está nos convidando? E vamos nós perder nosso tempo com mesquinharias? Então a gente tem que ler o Apocalipse de Jesus, porque ele nos livra dos tormentos, das amarguras, nos conduz ao acerto e nos torna inderrotáveis. Por isso é que o Tratado Universal sobre a Dor, nós temos falado a respeito, quando tocamos sobre o Novo Mandamento, que integrar-se no Novo Mandamento faz com que o incompreensível para nós se torne compreensível. O intolerável, tolerável, e até a desesperança se torne a esperança, torne esperançosa. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, junto com a turma do trono lá, bem como por causa das palavras de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Agora vamos ao profeta Daniel, capítulo 7, versículos 18 a 27. Aqui é que chega a coisa, o desafio. Estão prontos para o desafio? Lugar, você, eu não vou dizer, vou dar uma de Nabucodonosor. Nabucodonosor mandou matar os sábios, astrólogos, videntes, assírios, caldeus, não sei o quê, porque não decifraram o sonho. Que ele teve um sonho, sabia que era importante, não se lembrava. Por que, que Deus fez isso, hein? Para que esse suspense criou uma aura tão grande mística em torno do sonho da Nabucodonosor, que é muito importante para o fim dos tempos, que ninguém jamais esqueceu dele. Vamos lá, já chegaram aí. Profeta Daniel, qual é o capítulo que eu disse a vocês? 7, versículos a 27. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. Então tive o desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro e cujas unhas eram de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Quer dizer, não tinha compaixão com ninguém, hein? E também dos 10 chifres que tinha na cabeça, e do outro que subiu de diante do qual caíram 3. Naquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com insolência, e parecia mais robusto do que os seus companheiros. Eu olhava, e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Até que veio o ancião de dias. Quem é o ancião de dias? Deus. Deus. Até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo e veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Olha lá aquela passagem final da igreja de Laodiceia. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Viram a ligação de Daniel com João Evangelista lá? Essa passagem que eu li, o versículo 22 do capítulo 7 do profeta Daniel, no Velho Testamento da Bíblia Sagrada, com o versículo 21 da igreja, carta à igreja em Laodiceia, capítulo 3 do Apocalipse. Olha a ligação velho e novo aí. Por que conflito de gerações? Se o Novo e o Velho Testamento se dão bem. Versículo 23 em diante. Então ele disse: o quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino. E depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros e abaterá a 3 reis. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. Prestem bem atenção nisso aqui. Prestem bem atenção nisso aqui. Como é que eu podia dar uma dica para vocês sem dar uma dica? Vou de novo. Proferirá. Bom, o Apocalipse no encerramento dos tempos tem que ser visto com olhos abrangentes. Então preste atenção. Qual é o versículo mesmo? 25. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, dois tempos e metade de um tempo. Mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até o fim. Quem é que anda consumindo aí, meninos e meninas, a paciência e o caráter das criaturas em todo o mundo? Lembrem-se do que lhes falei a respeito do lugar santo e da abominação ou abominável da desolação no lugar santo. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Quem terá esse domínio? Quem serão esses vencedores? O Apocalipse do Cristo manda que nós façamos o quê? Boas obras. Sim, mas boas obras, mas fazer boas obras preciso ser o quê? Perseverantes. Os que perseverarem, como diz Jesus, serão vencedores. Se assentarão onde? Tronos. Tronos com ele. Então governarão. Agora, qual é a passagem aqui que é instigante? e é um desafio a todos vocês, e da qual eu já disse que falaria. Qual é? Doutor Mário da Cruz, o senhor está tão ansioso. Não, qual é a passagem aqui? É que aqui nesse trecho, depois eu comecei a ler, eu vi que ele é instigante do princípio ao fim. Você vai passar despercebido da turma. Hein? Não. Está entre o 20 Vamos pensando. E também dos 10 chifres que tinha na cabeça, e do outro que subiu, de diante do qual caíram 3, daquele chifre que tinha olhos e uma boca, que falava com insolência e parecia mais robusto do que os seus companheiros. Eu olhava, e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Até que veio, vai por aí. Meus amigos e meus irmãos, o que existe mais importante do que esse conhecimento? Fortuna que o mundo não pode destruir, porque não é a riqueza perecível do mundo. Jesus, aquele que anda no meio dos 7 castiçais de ouro, é essa riqueza. Santo Estevão viu Jesus sentado ao lado de Deus. Atos dos Apóstolos do Cristo, capítulo 7, versículo 56. Eis que vejo os céus abertos e o Cristo em pé à direita do Pai Celestial. Jovens da LBV, quando eu era garotinho, um homem chamado Vespasiano Ramos disse que eu receberia uma grande fortuna. A grande fortuna eu recebi das mãos do irmão Zaru. A riqueza espiritual estou passando para vocês. Eu soube aproveitá-la. Faça o mesmo. Não sejam avaros. Porque a riqueza espiritual só nos cresce quando nós a distribuímos. É diferente da riqueza humana. A riqueza humana, quer dizer, para os avaros, eles acham que tem que crescer guardando. O mundo que se dane, morra de fome. Mas a riqueza de Deus e a riqueza humana, quando bafejada pela riqueza de Deus, ela cresce à medida que é distribuída. Não é isso, Tácito Marcelo Sampaio? À medida que vocês distribuírem, na sua palavra, que Paulo, apóstolo, foi um grande pregador, o maior de todos. Na divulgação do Evangelho do Cristo, mas em termos místicos, iniciáticos, João é incomparável. Talvez Paulo não pudesse receber o Apocalipse. Paulo era atrevido demais, ousado demais, impaciente demais. E tinha que ser, essas eram as suas qualidades. João fora assim também, mas a não ser que Paulo chegasse aos 96 anos, mas teria que chegar aos 150 para ficar como João, em condição, estado alfa, digamos, mas não se chama hoje assim, de receber essa mensagem. Sejam como Paulo. Na integração da mensagem mais elevada do Cristo, sejam como João, evangelista. Mas na hora de divulgar essa mensagem, super elevada, que o estudo é super, mas essa é mesmo, supinamente elevada, sejam como Paulo apóstolo. Sejam mesmo, porque senão vocês serão os maiores pobretões do universo. Ninguém será mais pobre do que aquele que recebeu, ou aquela que recebeu, portanto, daqueles que receberam a riqueza de Deus e aguardaram criminosamente para si mesmos. Lembrem-se da parábola dos talentos. Aquele que guardou o talento, o que é que aconteceu? Deus está presente. Viva Jesus, o Cristo estadista que já vem em nossos corações para sempre.